Catadores de Relíquias News, o seu podcast de notícias expresso. 5 notícias em 15 minutos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício Barros e eu estou aqui com... Wesley Corso Nogueira. E nós estamos aqui hoje especialmente para dar 5 notícias que abalaram a semana no nosso Catadores de Relíquias News. 1. Nossa primeira notícia vai ser sobre uma ação que está acontecendo na internet em si. Várias pessoas, vários grupos, várias pessoas, Jovem Nerd, o Fabi Abu, que também participa do Nerdcast, essas coisas também. Vários grupos, Maurício de Souza, Carlos Saldanha, o Canal Fox. Canais de todos os tipos, pessoas. Tá sendo uma interação de várias pessoas famosas e canais. Até a Rede Globo está participando disso. Agora a gente tá falando tudo isso por quê? É pela campanha do site www.carequinhas.com.br, que é o quê? É do GRAAC, que é o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, em que, que vários... como posso dizer? Vários símbolos, vários... Vários ícones da cultura, como Garfield, Menino Maluquinho, Turma da Mônica, entre vários outros desenhos, tal, que as crianças assistem, que tem aquela ligação com a sua infância, fizeram uma campanha de fazer todos esses carecas. Pra lembrar a gente que as crianças com câncer também são crianças, elas devem aproveitar a infância delas como crianças e ter essa alegria de ver outros personagens que são pessoas como elas. Elas têm uma doença sim, só que elas também são seres humanos e merecem ser felizes. E é comovente essa mobilização da internet, das pessoas, tal, redes sociais, no próprio site do Carequinhas, que é do GRAAC, sim, né? Em prol dessa motivação de ajudar o GRAAC. Quem puder, a gente tá pedindo de coração, é um pedido bobo, mas é assim, quem puder, ajude. Se puder doar alguma coisa, se puder, sei lá, vai que queira visitar o GRAAC, qualquer coisa assim. Ah, só vou dar meu curtir e meu tweet. Meu, perfeito, faz isso, por favor. Toda ajuda que vir vai ser bem-vinda. Então, mais uma vez, não é uma notícia, é mais um pedido pra vocês. Ajudem essa campanha, que é uma campanha legal, não é pra ganhar nada, não é pra ver nenhum show, nenhuma coisa. Ajudem um ser humano próximo e tão inocente que é uma criança, né, velho? Puta, criança e adolescente deve sofrer muito com essa doença que é o câncer, então... Vamos lá, dá um apoiozinho, dá um empurrãozinho pra frente para que nós possamos ver essas crianças felizes e saudáveis daqui pra frente. Bora ajudar, turma! 2. A próxima notícia iremos falar sobre um mundo que eu adoro, como eu já me expressei em outras vezes, que é sobre videogame. A grande série de jogos Far Cry vai lançar seu quarto título e agora eles prometem um mundo muito maior. Novas emoções, novas missões, uma nova história para você explorar um mundo muito grande, muito cheio de missões, de qualquer coisa para você conhecer essa vastidão que vai ser Far Cry 4. O site que nos trouxe essa notícia foi o Jovem Nerd, jovemnerd.com.br. Esse jogo vai ser lançado em novembro, no dia 18, e vai ter para PlayStation 4, Xbox One, vai ter para Xbox 360, PS3... E também pro PC. Bom e velho PC, Windows. Que merece. O merece é um jogo bom, é um jogo bem maneiro. Eu não joguei nenhum, mas é um jogo bem maneiro. Achei um jogo bem, bem incrível. Tipo, todo que eu já vi dele. Já vi gameplay, já vi vídeo, já vi a pessoa me contando experiências sobre o jogo. Achei bem legal, bem maneiro mesmo. E tudo que eles prometem é um mundo mais envolvente. E pra turma que já jogou Far Cry 3 e adorou, com certeza vai amar esse novo Far Cry. E o que você espera? Você vai jogar? Se eu tiver o dinheiro, o money, pra comprar pra PC e meu PC rodar, eu vou comprar com certeza. Então, maravilha. 3. Nossa terceira notícia é mais regional. Aqui, em Itu, vai acontecer a segunda edição do projeto Arte no Beco, que vai acontecer dia 18 de maio, que é o Dia Internacional dos Museus. Eu não sabia que... O museu tem um livro internacional, ok. Eu também não sabia, mas é bom saber, né? Ah, e pra quem tá pensando, acho no Beco onde quer, sabe o Becão aqui de Itu? Sabe onde é o Museu da Energia? Ali do ladinho, onde a turma falava que toda a escola vai pra fazer aquele passeio turístico aqui de Itu, pra conhecer as ruas de Itu de antigamente e tal, os lugares bonitos que tinha antigamente, a linha histórica de Itu. Eles sempre falam do Becão. Voltando até a notícia, a segunda edição, ano passado teve, a primeira, a vá. E o objetivo dela é mostrar esse local como também um ponto onde pessoas podem se expressar artisticamente. Vai ter parte de artes de vários tipos, assim, vários autores, né, que posso dizer. Sim. Que vão se expor as suas obras ali. E vai ser uma coisa assim, com certeza, como vai ser lá no Becão, é livre para todos os públicos. Não tem entrada, não precisa se preocupar com dinheirinho e tal. Pode levar filho, que não vai ter nada, não vai ter aquela coisa assim, ou imagem de sangue, ou alguma coisa assim, mais sexo, assim. Não, é programa livre para todos os públicos, toda a família ir lá se divertir, ir pelo passeio lá. E eu queria só pegar aqui no meio da edição, só agradecer essa notícia. Quem deu a dica foi a Bárbara, migona do coração. Valeu, Bárbara, muito obrigado pela dica. A notícia completinha está em www.itu.com.br. 4. Na nossa próxima notícia é uma coisa que as pessoas, o público que assiste esses dois grandes ícones de comédia, assim, da animação, estavam esperando há muito tempo. Eu acredito que estava esperando. Porque sempre é legal um crossover, né? Você percebeu que você falou ícone umas 5 vezes até agora? É porque eu tô tentando me expressar sem falar o nome deles. Ah, tá. Mas então, duas grandes animações são Os Simpsons e Uma Família da Pesada. Ou Family Guy. Eu sempre pensei que Family Guy seria um cara de família. Dá pra traduzir assim, Family Guy? É, eu acho que deve ser mais ou menos isso. Ou pode ser uma gíria também. Porque Família da Pesada não é. Mais ou menos, assim, alguém falou. Pode ser Família da Pesada, vai. É aquela adaptação brasileira, né? Tipo, O Maluco do Pedaço, que é ter Fresh Prince of the Bel-Air. Tipo, as adaptações brasileiras é uma coisa muito bonita. Ainda bem que eles não mexeram no nome do Simpson, que assim, é uma família amarela? É, não. É Simpson, sempre foi, pô. Não, mas tipo, se eles tentarem fazer uma tradução, sei lá, uma adaptação brasileira. Ah, mas se fosse no Silvio Santos, eu teria alguma coisa assim. Ô, Simpsons, a família amarela. Ia ser uma coisa linda de se ver. Mas então. Ou a família amarela da pesada. Caraca. Mas então teremos essas duas famílias se encontrando. A família da pesada vai até Springfield numa viagem, e eles vão se encontrar nessa cidade, e cada um vai ficar junto com alguém. O Bart vai ficar junto com o bebezinho lá da família. Tem até uma imagem assim, uma imagem que eles lá já publicaram do ele andando de skate junto com esse bebê, que eu sempre esqueço o nome dele, da Family Guy. O Stewie. Stewie, isso. O Stewie vai ficar junto com o Bart, a Lisa vai ficar junto com a Maggie, depois o Homer vai ficar junto com o... Quem que é? Ah, com o Peter. É o Peter Griffin. A família Griffin e a família Simpson. E quem que é a mulher do Peter? Não, é a Lois. A Lois. Ah. Que droga. A Lois vai ficar junto com a Marge. Tipo, vai ser aquele crossover que vai ser comédia do início ao fim, pelo jeito. O Peter, junto com o Homer, os dois vão discutir qual que é a melhor cerveja. Isso é massa, isso já é razão pro episódio existir. Se fosse só isso, já tava bom. Meu, por mim tá tranquilo, mas vai ter o resto da família, né? Ok, legal, mas só isso já valeu o episódio inteiro, cara. Briga de dois caras como eles, o Peter e o Homer, velho. O Peter já não brigou com um cara que tava fantasiado de galinha? Que é uma... Nossa, é um vídeo animal, velho. Muito bom esse vídeo. Então, e se ele já brigou com um cara vestido de galinha, por que não brigar contra o cara por causa de cerveja, né? Verdade. É, nossa, vai ser animal. Então, a gente vai ficar agora na espera desse episódio. Vai ser lançado em setembro, que eu fiz aquela cara de... não sei quando que é, aí alguém viu na internet. Setembro desse ano vai ser lançado esse episódio, esse grande crossover desses dois mundos. Vamos ver o que vai sair. Beleza, então vamos aguardar. A notícia veio que a gente veio aqui a base dela, que é www.legiãodosheróis.com.br. 5. Será que essa última notícia vale a pena? Falar sobre o Flash? Vai sim, é uma notícia rápida. Mas então, como vocês já perceberam, nós iremos falar sobre Flash, o novo seriado que vai ter, sobre esse herói, ícone, pra mim é um ícone. Mais um ícone, vai virar um desktop daqui a pouco. É, tipo isso. Eu gosto muito desse herói, da DC, ele vem em primeiro lugar, ele e o Super-Homem, e o Batman também. Mas o Batman não é tanto, mas é mais o Flash, é o primeiro mesmo. Sabe que o Batman é só dar rasteira no Flash, né? Isso é, o cara tá correndo, meu Deus do céu, ele coloca o pé na frente, pronto, acabou. O Flash pula. Mas o Batman vai colocar o pé na frente. Ele vai cair. Não, adianta, não. O Batman fez alguma coisa ali que ele vai cair ali. Eu acho que não. Eu acho que o Flash consegue ganhar do Batman até que fácil. Né? É, eu sei que vai vir um monte de gente que é fanboy do Batman, mas é verdade, se for pra ver mesmo, o Flash tem mais possibilidade de uma vitória que o Batman. Porque, tudo bem, o Batman ele pode ter o conhecimento sobre o herói, mas o Flash, se ele conseguir dar um soco no Batman com uma grande velocidade, morre o crânio do Batman. Eu acho que o Batman vai ganhar porque não vai inventar um negócio muito da hora com todo o dinheiro que tem e falar, pera aí, prepara, que agora é hora do show do Batman. E, psh, dá um soco no cara, acabou. Não sei, mas então, vamos... não sei. Mas então, vamos voltar pra notícia. Todo mundo tá sabendo que vai ter uma série do Flash, ou não? É, eu fui saber recentemente que ia ter e tal. Tinha, vai ter a coisa do Flash, que legal. Apareceu uma foto sobre com o cara com a roupa, nossa. Mas, tipo, foto com roupa, um monte de atores já apareceu com fotos vestidos como personagens e não aconteceu nada. Pra você ter uma ideia, é rapidinho essa aqui, só pra desviar um pouquinho. E com as cases já apareceu como Super-Homem. Num filme que ia ser filmado por Tim Burton. Então, isso eu não confiava muito, mas agora tem trailer. Dois trailers, um de 1 minuto e um de 5 minutos. E quando começou essa notícia de série do Flash, a turma já começou com aquele mimimi. Será que vai ser bom? Não sei. Aquela não parecia muito bom, o ator a gente não conhece direito, quem que é esse cara. Mas agora esses dois trailers vieram pra dar tapa na cara de quem tava falando mal. Um trailer de 1 e de 5 minutos que vai mostrar até o Arrow junto, o Arqueiro Verde. E tipo, caraca, meu! Fiquei assim, fiquei doido quando eu vi o trailer. Ficou muito bom o trailer. Mostrou bem assim a imagem do Flash. Tipo, mostra os problemas da vida dele, como que foi o começo de... Como ele começou a ter os poderes, o que ele passou, as dificuldades e tal. Depois mostra alguns vilões até que... O vilão que apareceu nesse trailer parece ser um bom vilão. O Arqueiro Verde aparece também, é pra melhorar a história. Eu só vi coisa boa. Então eu também vou esperar. Quando vai ter alguma data de lançamento? Data de lançamento eu não sei. Eu só sei sobre o trailer. Mas então nós sabemos só sobre o trailer, não sabemos sobre o lançamento nenhum, mas vamos saber sobre o lançamento depois que nós soubermos sobre o lançamento. Muito obrigado, valeu. Falou. Algum agradecimento? Agradecimentos aos sites onde nós vimos as notícias. Agradecemos ao nosso público querido, que não tem feedback nessa choça. Gente, dá feedback. A gente precisa de informação pra fazer um conteúdo melhor. Precisamos mesmo. Se nós não soubermos que nós estamos acertando ou errando, nós vamos continuar no mesmo caminho. E nós vamos continuar. E eu vou continuar até cansar. Então, aí, se alguém falar pra mim, está um cocô. Ou não, está legal. Por favor, falem. Por favor, pra gente melhorar. Não é pra medir nada. Eu não quero. Nós não estamos nem ganhando dinheiro com isso. Estamos fazendo porque nós gostamos da mídia. Eu gosto da mídia, podcast. Wesley também ouve bastante. Meu, é uma coisa legal. A gente só quer saber o que a gente pode melhorar para trazer um conteúdo melhor para vocês. E é isso aí, gente. Se cuidem. Tenham um bom dia, uma boa noite, boa tarde. E fiquem com a gente aqui no Catadores de Leaks. Valeu, então. E bye! Yay! しながら教えて